paz do Senhor. A Bíblia fala que nós devemos pensar em tudo que é do alto, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. E você vai entender por quê, porque até os ditados populares confirmam essa verdade bíblica. A Bíblia diz que quando é expulso de uma pessoa um espírito maligno, ele não tem para onde ir, porque espírito não tem corpo. Ele anda vagueando, mas ele volta. E se ele voltar para aquela pessoa, encontrar a porta aberta e aquela pessoa vazia, diz a Bíblia que ele traz 7 outros espíritos piores. Por isso que tem gente que depois que é livre de algum problema, não se enche de coisas boas, ele fica 7 vezes pior. E eu vou te dizer, se você não tiver a tua mente com alguma coisa boa, aquele ditado é verdade. Mente vazia, oficina do diabo. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.